Eu estou recebendo aqui no estúdio o Marco Gering, ele que é diretor do Adrenacarte aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-lo aqui para falar de um evento que acontece neste sábado agora. Teremos aí a Copa Mercosul de Kart Itaipu Itamed. Obrigado pela oportunidade. Sim, é uma prova de longa duração, é realizada numa etapa só, todos os anos, mais ou menos uns 15, 20 anos estamos fazendo essa prova. São 4 horas de kart, sem parar, né? Com revezamento dos pilotos. Então você pode inscrever cada equipe até 3 pilotos, de 2 a 3, e fazer a prova com 4 horas. Tem um número de inscritos já, mais ou menos nós temos de 14 a 16 inscrições, equipes inscritas. E a prova começa às 18 horas. Portanto, 18 horas, daí 4 horas de duração, enfim, vai até às 10 da noite? Isso, até 10 horas. E como é que funciona até a questão que você falou aí, que são equipes que podem ser compostas por até 3 pilotos, né? Tem um número determinado de trocas, como é que funciona? Não tem um número determinado não, a troca é livre. Mas normalmente, quanto... Tem um número determinado de trocas, sim, são 6 trocas. Cada troca tem um intervalo de 3 minutos, né? Você pode ficar dentro do box, é obrigado a ficar dentro do box 3 minutos para trocar piloto, fazer a pesagem. E depois de 3 minutos você sai novamente. Então nós temos 5 trocas de 3 minutos, mais uma troca de 8 minutos. Que é para, se acontece alguma falha técnica no kart, você pode parar e usar esses 8 minutos para fazer a manutenção do kart, entendeu? Independente do momento da prova. Pode ser na primeira ou segunda volta, ou não utilizar para algum conserto técnico, e sim só uma parada normal. E tem alguma especificação até com relação aos karts? Eles vão ser a questão ali do chassi, né? do próprio piloto, chassi padronizado, dos motores também, como é que vai funcionar? Lógico, o chassi e motor tem um regulamento, certo? Mas não que é uma monomarca, não é monomarca. Você tem várias marcas no Brasil de chassis, cerca de 10, 12, 15, não sei o número exato. E motores é um motor 4 tempo. Né? Normalmente usa um motor de 4 tempo de 400 cilindradas. Normalmente não, esse é o regulamento. Usa um motor 4 tempo de 400 cilindradas da marca Honda, que é o que melhor desenvolve. E o kartódromo aqui de Foz do Iguaçu, né, ele recebe então essa prova já há bastante tempo. E por se tratar de uma Copa Mercosul, né, vocês têm também essa procura aí justamente de pilotos do Brasil, do Paraguai e da Argentina aí buscando inscrição nesse campeonato, nessa Copa? Sim. Nós temos duas equipes argentinas inscritas, duas. Equipes paraguaias, só de Paraguai não temos, mas temos um paraguaio correndo junto com os brasileiros aqui na mesma equipe, né? Então é uma Copa que realmente traz duas equipes argentinas e dois pilotos paraguaios. E como é que é esse nível de competição? Porque a gente sabe que numa prova longa, né, muitas vezes algum piloto está lá várias voltas à frente dos outros, enfim, como é que é até o nível de competitividade, né? Porque não é só velocidade, é regularidade também, né? Sim, não é só velocidade, você tem que ter regularidade, não desgastar muito as pastilhas de freio, nem os pneus, entendeu? Então existe toda um cuidado para conseguir tentar chegar ao final da prova. Existem quebras, muita gente força muito no começo e muito rápido e provoca algum tipo de quebra, algum tipo de desgaste, e normalmente não é o mais rápido que vence, entende? Normalmente não é. Acaba sendo mais constante. Né? Exato, o que mais cuidou do equipamento. A prova esse ano são 4 horas, o ano passado... Nós nunca fizemos uma prova de 4 horas, sempre foram de 3 horas. Esse ano nós vamos aumentar 1 hora. E vamos ver o que vai dar, né? Qual vai ser a diferença de 3 para 4, como que vai ser os carros vão andar, se vai aguentar bem, se os pilotos vão conservar o carro, né? E para fazer inscrições ainda dá tempo? Como é que funciona? Ah, sim. Isso aí, nós estamos esperando uma equipe de Londrina também, e vai chegar na sexta, a corrida no sábado, pode fazer inscrição. Os motores são todos alugados, né? Existe um fornecedor de motor único, para existir uma maior igualdade, para não ter tanta diferença de potência, né? E o motor é alugado e é tranquilo. Portanto, inscrições ainda são possíveis, né? Procura ali o Adrenacarte. Quais são as instruções para quem nos ouve agora? Basicamente você tem que ter um kart, né? Um kart mais dois companheiros para fazer a corrida, né? E é só fazer a inscrição, chegar na quinta ou na sexta, procurar a gente ali no Adrena Card, na Vila Holanda, e fazer a inscrição, treinar, tem que treinar bastante, tem um monte de acerto para fazer, existe a como vai organizar a corrida, quem vai largar primeiro, né? Essas coisas todas tem que ser feita com antecedência. E para quem não conhece a pista, vai ter um período ali antes ali para treinar, para conhecer a pista? Tudo? Sim, sim. A pista é aberta até sexta-feira, até a noite. Ontem nós treinamos até 9h30 da noite, quem quis treinar, né? E até sexta-feira à noite é aberta a pista. Aí fechamos no sábado de manhã até o meio-dia, é montagem de pneus e de motor, né? Que são os motores sorteados que vão para a prova. E o treino oficial começa na parte da tarde, 2 horas. Nós vamos fazer 2 treinos de 40 minutos. Eu não lembro o horário, mais ou menos em torno de 3 a 3h40, depois de 4 a 4h40. Fazemos uma tomada de 10 minutos, tomada de tempo, e largamos 6 horas. Portanto, essa a programação ali com relação a essa prova que acontece no sábado aqui em Foz do Iguaçu, como é que está com relação à premiação também? O que é que tem de previsto ali de prêmios? Ó, nós temos um prêmio em dinheiro de R$5.000, que será distribuído entre os 5 primeiros, R$1.000 para cada colocação. Esse prêmio é patrocinado pela Soldanox, né? Do amigo meu, Marco Antônio, o Marco Duarte. E ele também disponibilizou um vale na empresa de Lee, de roupa, da marca Lee. Na Mega Kart nós temos prêmios de um jogo de carenagem, um eixo, e um jogo de pneu da MG Pneus também de prêmio. Portanto, é premiação disponível nessa prova Copa Mercosul de Kart Itaipu Itamed aqui em Foz do Iguaçu. Inscrições ainda possíveis, né, para fazer com relação a este evento. E a expectativa, como você disse, já estão confirmadas aí em torno de 15, 16 equipes, né? Isso. E tem mais equipes ainda para chegar, ou seja, vai fechar, quem sabe, com umas 20 equipes no grid? Pode ser, seria ótimo se acontecesse isso. Portanto, né, vamos conferir aí. E mais uma vez, Copa Mercosul acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, no Adrena Kart, ali na Vila Holanda. Agradeço ao Marco Gehring pela vinda aqui à RCI. Boa sorte aí, que corra tudo bem, né, nessa primeira vez aí que tem essa prova com 4 horas de duração. Obrigado. Esperamos que ninguém sofra nenhum acidente, que corra tudo bem, que a chuva não atrapalhe muito, mas que chova. Tem previsão, inclusive, para sábado de chuva, né? Tem. Nós acompanhamos direto, que tem muita chuva para sábado.